que este amor vai fazer você voltar. Espero que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai sentir que estou te amando. E agora estou sozinho reclamando a sua ausência, na esperança dos bons tempos que sobrar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora ausência, da esperança dos bons tempos que sobrar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. A Asa Branca FM faz parte da minha vida. É a minha companhia. Sertaneja, se eu pudesse, e papai do céu me desse o espaço pra voar. Clássicos do Brega. Você me provoca, me agride, sufoca, só pensa em brigar. Me joga a culpa pra ter uma desculpa e de mal ficar. Você tem ciúme até do perfume que eu vou usar. No fundo, benzinho, você quer carinho, você quer amar. Briguinha de amor, amor. É chamego, é xodó, xodó. Depois da briguinha, o amor é bem melhor. Briguinha de amor, amor. É chamego, é xodó, xodó. Depois da briguinha, o amor é bem melhor. Você me provoca, me agride, sufoca, só pensa em brigar. Me joga a culpa pra ter uma desculpa e de mal ficar. Você tem ciúme até do perfume que eu vou usar. No fundo, benzinho, você quer carinho, você quer amar. Briguinha de amor, amor. É chamego, é xodó, xodó. Depois da briguinha, o amor é bem melhor. Briguinha de amor, amor. É chamego, é xodó, xodó. Depois da briguinha, o amor é bem melhor. Briguinha de amor, amor. É chamego, é xodó, xodó. Depois da briguinha, o amor é bem melhor. Briguinha de amor. 9:11. Esta é a sua ZYV 384, Rádio Asa Branca FM 99,5 MHz. A rádio de boa viagem, Ceará. Direção geral, Helen Assef. Funerária Nossa Senhora de Boa Viagem, a pioneira. Há 28 anos, atendendo bem a população de Boa Viagem e região. Oferecemos desconto na compra do seu gás. Você cliente da Funerária Nossa Senhora de Boa Viagem, que mantém suas mensalidades em dias, tem desconto especial. Reafirmamos o nosso compromisso com você, cliente amigo. Temos uma equipe treinada e capacitada. Funerária Nossa Senhora de Boa Viagem. Nessa, você pode confiar. Organização Zé do Isaías e Leonardo. Fala, minha turma de Boa Viagem no meu Ceará. Aqui quem fala é Xandinho Diferenciado e o meu sucesso toca aqui na Asa Branca FM 99.5. Tamo junto. Por favor, DJ, não toque essa música, porque se some vai pensar nela. Asa Branca FM. Asa Branca FM, a rádio de boa viagem, Ceará. Rações Nutritec apresenta 35ª tradicional vaquejada de Boa Viagem, Ceará. De 12 a 16 de julho, 117 mil em prêmios. Tudo começa na sexta-feira, dia 14 de julho, com forró sensação de Ramon e Rodinho. Um showzaço de Tony Guerra. Sacode, sacode, sacode. E Renata Santos. E no sábado, dia 15, Zé Vaqueiro. Toca do Vale. E o estouradão, Zé Cantor. Vai ser assim, nível máximo em atrações. Realização J. Jales Produções, Baiano, Fernando da Gata e Germano Melo. Apoio Prefeitura de Boa Viagem, construindo uma nova história. Trabalho que dá oportunidade. Com a inauguração da Areninha em Calcaia, o dia a dia da Nadine ganhou mais esporte e lazer. Ela não perde um treino, está em todos os campeonatos. É uma grande oportunidade, né, para os jovens seguirem na carreira do esporte. Já são 286 areninhas por todo o estado e mais 300 estão em construção, o que estimula a prática esportiva, movimenta o comércio local e incentiva a cidadania. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Os clássicos do Brega.

A Asa Branca FM faz parte da minha vida. É a minha companhia. Meu grande amor, lhe escrevo esta cartinha. Estou morrendo de saudade de você. Esta carta vai lhe dar notícias minhas e ao mesmo tempo saber como vai você. Por favor, me responda urgentemente, pois é tão grande a distância entre nós dois. Não consigo mais viver sem seus carinhos. Nossos momentos estão ficando pra depois. Como vai você, meu grande amor? Como vai você? Me responda urgentemente. Notícias suas eu quero saber. Como vai você, meu grande amor? Como vai você? Nesta carta vou dizendo em todas as linhas que a minha vida é tão vazia sem você. Volte logo pra florir nossa casinha, tão pobrezinha, mas é linda com você. A vida passa, o tempo passa e eu sozinho te esperando nesta negra solidão. Não suporto mais viver sem seus carinhos. Venha correndo alegrar meu coração. Como vai você, meu grande amor? Como vai você? Me respondo urgentemente. Notícias suas eu quero saber. Os clássicos do Brega. Ela é americana, da América.

será que amar é assim? Amo e não digo que amo. Se ela me chama, resisto. Se ela vai embora, eu a chamo. Será que o amor vive disto? Dela só tenho maldade. Mas se ela foge de mim, dela só tenho saudade. Será, será que o amor é ruim? Será que o amor é ruim? Será que o amor vive disto? Será, será que amar é assim? A Asa Branca FM faz parte da minha vida. É a minha companhia. Só tristeza, depois que fiquei sabendo. Pois a mulher que eu amo me deixou, e por outro me trocou, me deixou aqui sofrendo. Agora vivo por aí jogado, sem carinho, abandonado, vivo nessa solidão. A minha vida agora é só beber. Bebo pra desabafar a dor de uma traição. A minha vida agora é só beber. Bebo pra aliviar a dor que sinto no coração. E agora eu convido pra mostrar o seu talento aqui cantando comigo, o meu amigo Lindomar Lopes. Obrigado, Zé Armando. É um prazer muito grande estar participando desse teu CD. Amigo, não se lamente, você não é o primeiro. Veja só que coincidência, isso aconteceu comigo. Minha mulher também foi e me deixou. Saiba que também estou sofrendo o mesmo castigo. Amigo, hoje eu tenho certeza que coração de mulher não é fiel a ninguém. Agora eu vou morar no pé do balcão, pois a minha solução hoje é beber também. Agora eu vou morar no pé do balcão, pois a minha solução hoje é beber também. Amigo, vamos beber pra esquecer nossa desilusão. Vamos beber pra esquecer a dor dessa paixão. Amigo, vamos beber pra esquecer nossa desilusão. Vamos beber pra esquecer a dor dessa paixão. Amigo, os clássicos do Brega. Amigos, que eu sou tão mal assim. entende tudo. Me iludi, te amei demais, te fiz feliz. Agora você fala pros meus amigos que eu não valho nada, pois isso eu não li. Um pouco, não fale de mim. Não diga pros meus amigos que eu sou tão mal assim. Pare um pouco, não fale de mim. Não diga pros meus amigos que eu sou tão mal assim. Fique aí, daqui a pouco tem mais músicas, só aqui na sua Asa Branca FM. As músicas mais top do mundo. Asa Branca FM, a rádio de boa viagem. Já pensou você ganhando uma cama box novinha aí na sua casa? Então se liga aí! A Asa Branca FM vai sortear uma cama box neste sábado, dia 15, no Show da 99. Olá! Para concorrer, basta responder qual o nome da loja onde você compra no carnê, sem entrada e só começa a pagar em outubro. Envie seu áudio para o WhatsApp da Asa Branca FM, 889-8845-8499. Uma cama box pode ser sua! Participe! Boa sorte! Oferecimento Moveletro, agora em Boa Viagem. A Prefeitura de Boa Viagem, por meio da Secretaria de Infraestrutura, tem realizado o maior pacote de obras da história do município. Com mais de 150 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, da sede aos distritos, os boa viagenses podem trafegar com mais segurança e rapidez. Nunca se investiu tanto para melhorar a qualidade de vida de nossa gente. Prefeitura de Boa Viagem, construindo uma nova história. Os clássicos do Brega. Cachorro no Brega aqui na Asa Branca. Cada momento, esperança indo embora. Esperei tanto por você, esperei até agora, mas eu já estou cansado. E você não respondeu, deixe de ser tão cruel. Escreva ao menos uma palavra, um pedaço de papel. Escreva ao menos uma palavra, um pedaço de papel. 99,5 Asa Branca FM. estrada eu vou, na escuridão. Não posso vacilar no volante do meu caminhão. Piso fundo e vou ligeiro, eu quero é chegar. Vou encontrar meu amor e aquele corpo abraçar. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Estou indo em disparada, caminhoneiro do amor. Estou indo em disparada, caminhoneiro do amor. Pela estrada eu vou, na escuridão. Não posso vacilar no volante do meu caminhão. Piso fundo e vou ligeiro, eu quero é chegar. Vou encontrar meu amor e aquele corpo abraçar. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Estou indo em disparada, caminhoneiro do amor. Estou indo em disparada, caminhoneiro do amor. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Estou indo em disparada, caminhoneiro do amor. Estou indo em disparada, caminhoneiro do amor. Estou indo em disparada, caminhoneiro do amor. A Asa Branca FM faz parte da minha vida. É a minha companhia. Ela, eu, na vaquejada, se torna grande xodó. A gente se arrocha mais do que cobra de cipó. E quem quiser pode ver, só que não dá pra saber se somos dois ou um só. Ela, eu, na vaquejada, não há quem possa parar. Sou pior que sangue suga depois que eu agarrar. Não come nem bebo nada, só solto de madrugada depois que o galo cantar. Ela, eu, na vaquejada, sentindo o cheiro do gato. Ela se apaixona e eu também fico apaixonado. Eu abraço, ela me abraça, que entre nós dois não passa nem pensamento separado. Ela e eu na vaquejada, amando de cima a baixo. Todo segredo de amor que tem escondido eu acho. Nem que seja leviana, depois passa uma semana sem querer eu tomar. Ela e eu na vaquejada, quando caí na gandaia. Quem é forte fica fraco e quem é fraco desmaia. A gente dá cada roxo, que o calção fica frouxo e tora a corda da saia. Ela e eu na vaquejada, depois que lhe arrochei. Se gostou, não gostou, eu a ela perguntei. E entre sorriso e pranto, ela disse eu gostei tanto que fui na lua e voltei. Ela e eu na vaquejada, me foi entre o gado e ela. Cuido de cavalo e gado e faço carinho a ela. Resolvo qualquer projeto, que um vaqueiro completo é bom de cama e de cela.

aquele corpo bonito e a me abraçar. Asa Branca 99,5. Mãozinha lá em cima, moçada. Eu queria ser mais que um amigo, mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro por você e me conta as suas fantasias e os seus casos antigos. Eu fico calado, finjo e não ligo a não te perder. Você. gostou, levanta a mão em cima e dá um grito aí. A Asa Branca FM faz parte da minha vida. É a minha companhia. Amigo, hoje estou deprimido, estou muito arrependido por amar essa mulher. Amigo, estou muito arrasado, muito eu tenho chorado em saber que ela não me quer. Amigo, estou muito arrasado, muito eu tenho chorado em saber que ela não me quer. Sente aqui comigo, me fale alguma coisa pra me alegrar. Amigo, estou sofrendo demais, sempre quando eu me apaixono, eu não sei me controlar. Amigo, estou sofrendo demais, sempre quando eu me apaixono, eu não sei me controlar. Amigo, não sofra. Amigo, não morra por quem não lhe ama. Já que ela te deixou, ela não sente mais amor com você na cama. Amigo, não sofra. Amigo, não morra por quem não lhe ama. Já que ela te deixou, ela não sente mais amor com você na cama. Obrigado, amigo, pelos teus conselhos. De hoje em diante tudo vai mudar. Um outro alguém eu vou procurar, e por essa mulher não vou mais chorar. Obrigado, amigo, pelos teus conselhos. De hoje em diante tudo vai mudar. Um outro alguém eu vou procurar, e por essa mulher não vou mais chorar. Obrigado, meu amigo Silvinho Neves, pelos teus conselhos de amigo. Precisava muito desabafar com você. De nada, meu amigo Jorgilan. Olha, amigo é pra essas coisas, e precisando, pode contar comigo. Amigo, não sofra. Amigo, não morra por quem não lhe ama. Já que ela te deixou, ela não sente mais amor com você na cama. Amigo, não sofra. Sente mais amor com você na cama. Obrigado, amigo, pelos teus conselhos. De hoje em diante tudo vai mudar. Um outro alguém eu vou procurar, e por essa... Os clássicos do Brega. Os clássicos do Brega. Sem ninguém, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra mim de você. Tá tudo bem, eu sempre falo. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou. Cadê você? Valeu, Leandro. Um abraço, Leonardo. Vou levar você. A vida passa, tudo passa, sem a gente perceber. Que falem tudo que quiserem. Chegou o momento, vou levar você. Não adianta conselhos, não adianta falar. Vocês sabem que eu gosto dela e vou tirá-la deste lugar. Não adianta conselhos, não. adianta falar. Vocês sabem que eu gosto dela e vou tirá-la deste lugar. Faz tempo que somos amantes e ninguém pode nos separar. A maldade, meu bem, dessa gente que vá pro inferno, não vamos ligar. A maldade, meu bem, dessa gente que vá pro inferno, não vamos ligar. Andam falando tanta coisa de nós dois, nossos momentos você deixando pra depois. A vida passa, tudo passa sem a gente perceber. Que falem tudo o que quiserem, chegou o momento, vou levar você. A vida passa, tudo passa sem a gente perceber. A Asa Branca FM faz parte da minha vida. É a minha companhia. Eu sei que existe por aí muita gente me censurando por eu viver de bar em bar. Sempre que a noite vem chegando, essa gente sempre esquece que o mundo é mesmo assim. Uns rindos, outros chorando, felicidade tem seu fim. E não derrama dos olhos um amargo pranto ao ver perder seu grande amor, que no entanto era a razão e a alegria de viver. Eu sou um pobre homem desprezado por alguém. A solidão é que me fez ficar assim, dentro da noite brindando para esquecer. Eu sei que existe por aí muita gente me censurando por eu viver de bar em bar. Sempre que a noite vem chegando, essa gente sempre esquece que o mundo é mesmo assim. Uns rindo, outros chorando, felicidade tem seu fim. Que não derrama dos olhos um amargo pranto ao ver perder seu grande amor, que no entanto era a razão e a alegria de viver. Eu sou um pobre homem desprezado por alguém. A solidão é que me fez ficar assim, dentro da noite brindando para esquecer. Do Braga. Eu sei que o amor, quando é grande, assusta, e eu sei que amar muitas vezes nos custa. Por isso eu não tenho pressa, estou preparado. Eu sou caprichoso, mas nunca um bobo enganado. E eu, quando amo, não brinco, eu amo. Se você não gosta de mim, não reclama. sou caprichoso e não mudo nem por um segundo. E eu vou lhe dar o maior amor desse mundo. Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso. Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso. Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim amanhã ou depois. Até lá, tenha calma, meu bem, eu te amo por nós dois. Não gosta de mim, não reclamo. Eu sou caprichoso e não mudo nem por um segundo. E eu vou te dar o maior amor desse mundo. Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso. Você vai gostar de mim amanhã ou depois. Até lá, tenha calma, meu bem, eu te amo por nós dois. Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso. Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso. Não tenho pressa, você vai gostar de mim amanhã ou depois. Até lá, tenha calma, meu bem, eu te amo por nós dois. Clássicos do Brega 99,5. A gente tá feliz da vida, a gente tem motivo pra festejar. É que a 99,5 continua em primeiro lugar. A gente quer te agradecer. Então a gente veio aqui pra dizer: é por você que a gente faz essa rádio alegre e moderna, gostosa de escutar. É só por você que a gente pode dizer que a 99,5 está em primeiro lugar. Esta é a sua ZYV 384, Rádio Asa Branca FM 99,5 MHz. A rádio de Boa Viagem, Ceará. Direção geral, Helen Assef. Love hits. Você não vem morar comigo ali alimentar meu cão, meu ego. Cansei de ser assim, colega. Não sei mais ser só seu amigo. Eu quero agora ser o seu amado. Você me deixa a perigo. O amor me corta feito adaga. Mas vem você e afaga um afeto tão antigo. Você não leva a sério o que eu digo. E enche a taça que me embriaga. Me prega em cruz feito Jesus de Praga. Mas sempre me defende e compra minhas brigas. Não ligo se é amor ou amizade vaga. Dizem que o amor a amizade estraga. E esta a este tira-lhe o vigor. Não ligo se é caretice ou romantismo prega. Um dia em mim essa aflição sossega. More comigo e traga o seu amor. Adoro o jeito que você me pega. Me chama de meu medo, minha nega. E quando me abraça eu me entrego. Vem você e diz: cuidado com esse apego. Amigos falam que esse mico eu pago. Pois mudo logo quando você chega. E acende a luz, mas essa luz me cega. E abre em rosa a pedra que no peito trago. Não ligo se é amor ou amizade vaga. Dizem que o amor a amizade estraga. E esta a este tira-lhe o vigor. Não ligo se é caretice ou romantismo prega. Um dia em mim essa aflição sossega. More comigo e traga o seu amor. Não ligo se é amor ou amizade vaga. Dizem que o amor a amizade estraga. E esta a esse tira-lhe o vigor. Não ligo se é caretice ou romantismo prega. Um dia em mim essa aflição sossega. More comigo e traga o seu amor. Você me arrasou. 10:35. 9:09. Hits. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? E você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos,

10h56. Love. Love. Hits. Nothing is going right. not a friend. Soon.